Olá, meu nome é Thiago e hoje eu vou falar sobre mindset de crescimento ou mindset fixo e brio para estudar. A ideia do mindset, esse termo ficou meio ruim, então a gente pode chamar de mentalidade de crescimento. É a mesma coisa, mas as pessoas às vezes se apegam à palavra, ao termo, à sonoridade, de uma forma que gera um certo preconceito. Então eu já expliquei que em algum vídeo que era. Você precisa mudar seu mindset sobre seu mind, sobre o mindset, algo assim. Então, eu lá expliquei o negócio do mindset, se é válido ou não, quanto é válido ou não. E aqui eu queria usar isso em relação com o brio. Tem um vídeo do Clóvis de Barros que eu gosto muito, muito engraçado, que ele fala do brio. Então, assim, você tem brio? Ele estava numa aula sobre, tá falando sobre estudar Kant, que é difícil pra caramba. Então e falar, ah, você pega as três primeiras páginas, fica ali e você assim, vai ver que você não entende nada, mas você fica ali. Porque você tem que ter brio. Porque se alguém, e ele dando exemplo, se alguém falar que eu não consigo entender, aí que eu como assim eu não consigo entender? É lógico que eu vou entender. Então ele vai se esforçar mais para conseguir entender, para estudar mais. Quando se o cara não tem brio, ou sei lá, falar, ah, difícil demais, e ele usa esse exemplo também. É difícil demais, eu nunca vou entender, eu não vou nem começar. O cara não vai aprender, obviamente, aquilo ali. E a ideia de mentalidade de crescimento e fixa é muito isso. Que é, por exemplo, mentalidade de crescimento. Você acredita que você pode melhorar a sua inteligência? Você pode ficar mais esperto, aprender coisas, se desenvolver, mudar? Ou mentalidade fixa? Não. É inteligência de nascença, tem gente que tem talento, tem gente que não tem, tem gente que não vai saber e não tem jeito. Vou dar um exemplo de um estudo que eu vi hoje. Era com mulheres. Então, eu não sei se é nesse o caso ou eu que estou colocando essa ideia, mas pensa em mulheres, sei lá, estereótipos de homens combinam mais com exatas e mulheres com outras coisas. E você pode fazer o exemplo inverso, mas o experimento focou em mulheres. Daí tinham, não eram nem elas que tinham as crenças. Que tinham mentalidade de crescimento ou fixa. Não olharam para elas nesse caso, olharam para os professores. A questão era: tá, se a gente fala de mentalidade fixa de crescimento, mas o que que os professores fazem na prática? Será que isso não afeta? Pois é, experimento. Aí eles viram que os professores, tinham os professores com mentalidade de crescimento, que é assim: tá, tem essa matéria e tal, explica. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vê outro jeito de ensinar, tutoria e tudo mais, a gente desenvolve isso aí e aprende. Pessoal do mentalidade fixa, tipo, tacava, foda-se, né? Não aprendeu, não tem jeito mesmo. E aí viram a diferença. As mulheres foram melhor, tiveram notas melhores, desempenho melhor, com os professores com a mentalidade de crescimento, que eram esses que diziam: tá, se você não conseguiu, não deu pra aprender. Vem cá que a gente troca ideia. Vamos se ajudar. Então, ver como é muito diferente. Então, as mulheres, qualquer pessoa, se você pensar assim, tá, eu não aprendi isso aqui, não vou fazer nunca, desisto, porque isso não é para mim. Você não vai estudar. Então, você vai parar num caminho que você poderia prosseguir. Por exemplo, mulheres com exatas. A mulher pode acreditar: ah, isso não é para mim. Não, sei lá, mulher por algum motivo que eu não sei e não consegue fazer isso. Cadê a prova disso? Entende? Só que assim, não interessa a realidade de ter provas ou não, nesse caso, porque o que a gente está vendo é como a mulher pensa, como a pessoa pensa. Então, se ela pensa isso orienta o comportamento dela. Se ela acredita, mesmo que não tenha prova de que ela não consegue, ela vai tentar para quê? Então, faz até sentido que ela desista. Eu falo assim, eu não vou conseguir, eu não tenho talento para isso, eu não nasci para isso, não sou capaz. Quando e aí você buscar evidências, buscar provas reais, se você dá certo ou não, te ajuda a ter essa diferença. Por exemplo, você pode aprender, obviamente. Você pode aumentar a sua capacidade intelectual, né? Como o Clóvis fala, você pode ter brio e assim, pode ser difícil no começo você falar, eu nunca vou entender isso. E você pode entender. Porque isso não é um processo que é limitado biologicamente. Então você tem, por exemplo, estudos científicos, um monte sobre diferenças entre homens e mulheres. E assim, em média, tem algumas diferenças, mas são pequenas. E assim, nada que justifique, por exemplo, a mulher acreditar que ela não pode ser boa em exatas. Inclusive, tem um monte de mulher excelente em exatas, muito melhor que muito homem, né? Se pegar indivíduos, se você pegar a média, se pegar a população, você vai ver, por exemplo, menos mulheres nas exatas e tem os interesses, né? E aí tem algumas questões de mulheres mais interesse para algumas coisas, não para outras, em média. Indivíduo, quando a gente fala em média, não diz do indivíduo. Então, por exemplo, a mulher pode querer fazer exata e ser ótima exata e tudo bem, nada limitou. Só que, se ela acredita, e acho que a ausência de mais mulheres em muitos campos é por causa disso, porque ela acredita que não consegue, acredita que não é para mulher, acredita que não é para ela. Então, isso é uma mentalidade que limita, que cria uma barreira para a pessoa de ela pensar assim, tá, daqui eu não passo, vou ficar aqui, porque eu não entendo, porque não é para mim, porque não é para o meu gênero, pro meu sexo, porque sei lá o quê. Então, quando a gente amplia isso, e acho que o brio é um bom exemplo, a mentalidade de eu vou conseguir ler esse negócio, vou entender, e vou aprender, e pronto. Independe, não tem nenhuma prova de que uma mulher ou um homem sejam capazes de entender alguma coisa. Não existe isso. Então, assim, qualquer um pode realmente. Não tô dando muito sonhador, não, mas realmente não faz diferença para esse tipo de coisa, né? Então, qualquer um pode fazer entender as coisas, né? Qualquer um tá falando assim, limites normais, lógico que tem pessoas com mais dificuldades, por exemplo, questões neurobiológicas, de neurodesenvolvimento, tem mais dificuldades intelectuais. Eu tô falando de pessoas que não têm essas dificuldades. E também não tô falando do outro extremo. Sei lá, não é que também essa. Porque às vezes o pessoal do mindset dá uma delirada. Assim, não, você pode tudo, só basta você pensar assim. Eu, por exemplo, eu não acredito que eu vou ser um Einstein, sabe? Eu acho que eu tenho boas evidências para bons motivos para não achar que eu vou ser o Einstein, né? Não quer. E aí é questão de ser realista. Não quer dizer que, ah, você, ninguém mais vai ser um Einstein. Pode ser que sim. Mas é um pouco difícil esse jogo, né? De como que eu vejo a realidade, como que eu vejo o meu potencial. Mas assim, a gente tem potencial pra caramba, né? Então você pensa assim, eu tenho muita vida para estudar, para aprender muita coisa. Você consegue ir muito longe no aprendizado, muito longe. Se você não tiver tantas barreiras que muitas estão na sua mentalidade mesmo, né? O que a gente chama de mindset, uma configuração mental, que é uma disposição, uma tendência de certos pensamentos, de pensar eu não consigo, aquilo ali não vai, aquela matéria é difícil pra caramba. É, então isso te limita pra caramba, pra caramba. Então é isso, basicamente. Eu falo um pouco de mentalidade também e sobre essas questões psicológicas, por exemplo, eu achar que eu sei demais, eu achar que eu sei de menos, e quando que eu achar que eu sei demais atrapalha também. Tem essas questões todas no curso Hackeando Aprendizagem, que é um curso sobre ciência da aprendizagem aplicada, então como que você pode estudar de forma mais eficiente, baseado em ciência, em técnicas que realmente funcionam, sem esses limites, sabe? Eu acho que vai te tirar muitos limites de pensamento, de mentalidade e de técnica também, de como que você pode, na prática, superar esses limites. Por exemplo, como que eu consigo aprender um texto, como que eu consigo ler um texto, como que eu consigo reter melhor aquela informação? Porque tem gente que acha assim, ah, eu não lembro de nada. É um pensamento também que limita. Que a pessoa fala, ah, não vou nem ler porque eu não lembro. Mas às vezes ela tá lendo, ou só lendo, usando técnica que realmente não funciona para a memória. E a memória tem disso. A memória tem de características próprias que a gente não entende bem no senso comum. A gente acha assim, não, é só ler e pronto. É outra limitação. É outro mindset que te limita. Então eu falo, nossa, muita coisa lá, na verdade. Você pode, inclusive, entrar, ver o conteúdo, dar uma olhada, ver umas aulas, ver exercícios. Tem 7 dias de garantia incondicional. Se você não gostou, fala, ah, Thiago, não fala, não precisa falar nada se não quiser. Você pode me dar um feedback. Ah, não gostei disso, ou não tem tempo pra fazer, sei lá. Mas você pode simplesmente pedir o dinheiro de volta e pronto. Então você não tem risco nenhum. Pode entrar lá, pode ver o. Se quiser, se achar legal, você continua. E eu acho que você vai achar legal. E acho que vai ser muito útil para expandir seus limites, sabe? Para realmente expandir sua cabeça, expandir seus resultados também. Porque isso vai se traduzir em resultados práticos. O foco é isso. Lógico que eu falo de essa questão psicológica, eu falo dessa dos princípios de aprendizagem, só que eu falo também de, tá, o que você faz na prática? E o foco é esse, o foco é prática. Então é ciência da aprendizagem aplicada. O foco é em você realmente ter resultados melhores na prática. É isso. Então, qualquer coisa, pode comentar, pode mandar mensagem e um abraço. Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como! Eu vou ler aquela merda até entender! Isso é brilho!